Amém? Abram suas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Amém? Vamos lá. Eu quero orar antes de tudo. É 2 Pedro, versos 13 em diante. Mas eu quero orar antes da gente começar. Senhor Deus, eu quero te agradecer desde já por tudo que já aconteceu durante esse lugar, nessa noite, Senhor. Neste lugar, nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, pela liberdade, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua palavra que está aqui diante de nós, Senhor, que nós podemos ter essa liberdade de conversar sobre ela, refletir acerca dela e aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Te louvo e te agradeço, em Teu santo nome, Jesus, que eu oro. Amém. Vamos lá, como de praxe, vou ler o texto e nós vamos comentando a respeito dele. Amém? A pregação do domingo passado, durante essa semana, vai estar lá no Metalcast, depois você pode pegar o início da exposição dessa carta. Amém? Então vamos lá, verso 13 em diante. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Pedro está já antevendo, por meio de do próprio Senhor Jesus Cristo, que o seu tempo está acabando. Que está chegando finalmente o tempo em que ele seria crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. A Bíblia não fala que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas a tradição histórica defende isso. Já no segundo século, se defendia que a morte de Pedro tinha sido por crucificação e de cabeça para baixo. Ok? Então, Pedro, antes de ele morrer, Jesus chegou e falou para ele: olha, você vai morrer. Pessoal, que legal. Hein? Você tem síndrome de pânico, Jesus aparece para você, bem legal, fala: ó, seguinte, você vai morrer. Então, o bom é que você pode se preparar, né? Ou tentar antecipar um pouco antes de desespero. Mas, em si, ele tinha essa consciência de que o tempo dele estava acabando. Agora, o que é interessante para mim nesse texto, porque para mim a Bíblia é o seguinte: quando a gente fala de teologia sistemática, o que a teologia sistemática ela faz? Ela pega todos os assuntos que a Bíblia aborda, e ela pega e sistematiza isso numa doutrina, e aquilo se torna uma doutrina da igreja. Então, tem gente por aí, que sai por aí falando coisas na internet, escrevendo livros, e tudo isso é baseado em coisas... Já falei que não posso usar essa palavra, né? Baseado, mas falei de novo. Tudo isso está com fundamentação na Bíblia. Amém? Tá certo? Pessoas usam a Bíblia para falar esse tipo de coisa. E nem sempre isso realmente está de acordo com aquilo que a Bíblia está falando. Se utiliza a Bíblia, distorce um pouco, mistura umas coisinhas a mais da sua vontade e simplesmente sai por aí ensinando essas coisas. Agora, o que é interessante para mim, também nesse texto, além dessa antevidência do que viria, de que o seu tempo estava acabando, Pedro, ele fala uma coisa interessante aqui. Ele está dizendo assim que o tempo dele deixar esse tabernáculo, deixar o tabernáculo. Agora, não é interessante que Pedro, ele em nenhum momento, ele anula a continuidade da consciência dele, fala: eu estou deixando este lugar, eu estou deixando. Está apontando para algumas coisas. Primeira coisa, que ele não vai ficar, porque as pessoas que combatem a doutrina da imortalidade da alma, que dizem que não, morreu, acabou, você deixa de existir, e até mesmo cristãos que acreditam nisso, na ressurreição, Deus vem, sopra de novo, e você ressuscita. Porque não existe essa parte etérea do homem, que a gente chama de alma, chama de espírito. Para Pedro, não. Pedro tinha essa consciência: olha, eu vou morrer, e eu vou deixar esse tabernáculo. Eu vou deixar, significa que eu vou sair de onde eu estou. É isso que ele está dizendo. Não ficarei no tabernáculo, mas deixarei o tabernáculo. A outra coisa que ele coloca aqui para mim e para você é que ele fala assim, ó, eu me empenharei para que também depois da minha partida, olha que interessante, partida, está indo para alguma coisa, para algum lugar, para outro, outra dimensão, sabe lá, hoje em dia a gente discute muito essa questão, né, dos multiversos, multiversos. Eu estou lendo esse livro sobre arte e o Frank Schaeffer ele fala sobre isso, né, que a gente olha para o mundo e o mundo é lindo. Eu, particularmente, que gosto muito de natureza, gosto de assistir canais de animais, e de flora, vegetação, esse tipo de coisa. Eu acho lindo o nosso mundo. Então, você vê alguns lugares, assim, alguns cânions, rios, cachoeiras. É lindo o nosso mundo. Nosso mundo é bonito. Mesmo um deserto é um lugar bonito. Você está em umas dunas, é bonito. Então, nosso mundo é bonito. Então, o Frank ele aborda essa questão de que o nosso mundo é bonito, Deus é um Deus criativo naquilo que ele criou, mas a gente ainda não tem noção de um mundo que é superior a esse, que é o mundo que está por vir, que é aquilo que a gente chama de mundo espiritual, que é um lugar que já existe, que está lá, e que um dia nós vamos estar nesse lugar. Como é que é esse lugar? Se o nosso mundo, esse mundo, que é um mundo passageiro, que é um mundo que deixará de existir, é belo dessa forma, imagina esse mundo que está por vir. A gente não consegue imaginar a dimensão da criatividade de Deus. Porque a criatividade de Deus é nessas coisas que a gente está vendo aí fora. Mas esse mundo que ainda está por vir, a gente ainda não tem a noção de aonde vai a criatividade do nosso Deus. Então ele fala dessa partida, ou seja, ele está indo para algum lugar. Ele vai deixar esse corpo e vai para um outro lugar. Aí ele continua assim, que vocês sejam capazes, sempre capazes de lembrar destas coisas, ele está falando. Então, novamente, Pedro está tratando a questão do lembrar. É muito importante para o cristão, o tempo todo, estar trazendo à memória as coisas de Deus. Por isso que ele precisa ler a Bíblia. Por isso que é importante ensinar a criança desde cedo no caminho que ela deve andar. Por isso é importante essas coisas. Eu lembro que eu fui criado na igreja, e na minha adolescência eu estive fora da igreja, só que aquele ensino que eu havia recebido quando criança sempre estava aqui. Que foi esse ensino que não me deixou trilhar o caminho das drogas, porque quando eu se deparava com as drogas eu tinha muito medo daquilo. A minha criação no evangelho me colocava um temor por aquelas coisas. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa discoteca. Discoteca. Na época eu tocava Rod Stewart, Michael Jackson, Madonna. É. Só coisa legal. Oh, ontem eu fui numa formatura. Oh, música desgraçada essa de hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. Os caras não sabem mais o que é bom. Mas, enfim, voltando. Foi o evangelho que me trazia à memória o tempo todo isso, que era trazido pelo Espírito Santo o tempo todo à memória das coisas, do que eu havia aprendido, e aquilo me impedia de fazer certas coisas. Era o temor, aquele temor que estava ali. Mas não apenas quando a gente está desviado, que essas coisas têm que vir à memória. Mas o tempo todo o evangelho precisa estar à memória. Por exemplo, é ou não é importante saber que você não vai deixar de existir quando morre? Que você estará com Cristo? É importante ou não saber dessas coisas? É ou não é? Quando você se depara, quando a gente está num velório, que a gente pode dizer alguma coisa para alguém, porque a única pessoa que pode dizer alguém para alguém que está ali sofrendo um luto é quem tem fé. E quem não tem fé vai dizer, afinal de contas, o quê? O que se tem para dizer num velório? Olha, o Márcio, vai dizer o quê, né? Oh, foi uma pessoa legal, mas agora já era. Nevermore. Nunca mais. Se alguém tem alguma coisa para dizer, é quem tem esperança, quem tem fé, quem tem alguma coisa para dizer. Senão você não tem muita coisa para dizer. Mas Pedro está dizendo, então, lembrem-se. Amém? Lembrem-se. Tragam sempre à memória as coisas que vocês foram ensinadas, porque isso é muito importante. Continuando, versículo 16 em diante. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Eu acho interessante isso para Pedro. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter isso em mente. Eu não sigo uma fábula. O cristianismo não é uma fábula, não é uma criação. Ok? Tem um vídeo do Olavo de Carvalho, se você não gosta, não é essa a questão é o que o cara disse, né? Você tem que aprender a caminhar no mundo assim, eu escuto o que a esquerda diz, retraio o que é bom, o que não é bom, amém, escuto, falando da esquerda para cá, né? A esquerda de vocês então, a direita, escuta a direita fala coisa boa, coisa ruim, retém o que é bom, falou. Tem os do centro, eu escuto os do centro dizendo coisas boas, coisas ruins, retém o que é bom, ponto. Amém. Amém? Certo? Então, assim, nem tudo que a esquerda diz é do Satanás e nem tudo que a direita diz é de Deus. E do contrário também. A gente tem que aprender a... isso aqui é legal. E, às vezes, também é questão de opinião de cada um. Amém? Há um, dentro disso, chamado democracia, onde cada um de nós tem que caminhar com liberdade, respeitar o outro e a opinião do outro, e acabou. Agora, dentro dessa questão do Olavo de Carvalho, ele fala uma coisa interessante a respeito dessas teorias conspiratórias, que o cristianismo foi uma coisa inventada. O cristianismo é uma fábula, né? Hoje mesmo estava dando uma olhada na Descontradizando Contradições lá, e tem ateu que ainda está insistindo nisso, dizendo que o cristianismo foi inventado. Eu escuto gente falando isso, eu escuto pastor dizendo isso, eu escuto teólogo indo para a internet dizendo isso, teólogo liberal, cara que vai lá para outro extremo dizendo que o cristianismo foi uma coisa inventada. E ele, não somente ele, mas os filósofos do cristianismo hoje, que têm defendido, os apologetas, têm defendido que é impossível o cristianismo ter sido inventado. Não há possibilidade. Para você acreditar que isso aqui é uma fábula, você precisa ter mais fé. Você precisa acreditar numa junção de fatores que precisam realmente se encaixar de modo certinho. E naquela época, você não pode esquecer que nós estamos falando de 2000 anos atrás, que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha livro, não tinha vídeo, não tinha propaganda, não tinha como você inventar uma coisa e simplesmente aquilo dar certo da forma como foi dar certo. A outra questão ligada a isso é que por que pessoas morreram por causa disso, então? Se isso foi uma mentira, foi uma invenção, por que os cristãos foram perseguidos e morreram por causa dessa mentira? Porque se eu inventei uma mentira, essa mentira ela vai até o ponto em que minha vida está em risco. Porque o que os historiadores dizem é que a única opção de você não ser morto por ser cristão, era se você negasse ser cristão. Se você simplesmente dissesse, eu não sou. Eu não sou, pronto, está liberado. Não vai mais para a arena. É cristão? Sou. Vai continuar nisso? Vou. Vai morrer por causa disso? Vou. Aí você morria por causa disso. Então tem vários fatores que envolvem isso, depois eu vou postar lá na comunidade e vocês dão uma olhada nisso, tá? Então a gente não segue essas fábulas engenhosamente inventadas, não pode ser inventado, o cristianismo não tem como ser inventado, ok? Há um artigo que diz 17 razões pelas quais o cristianismo não deveria ter dado certo e deu, ponto. O autor desse artigo, ele aborda questões ligadas ao cristianismo que são únicas no cristianismo e ninguém que quisesse inventar uma religião partiria pelo caminho que o cristianismo partiu para ter inventado. E está lá, até hoje. O cristianismo ele nada contra todas as correntezas de religiões que existem na face da terra. É algo absolutamente novo sobre a face da terra. Para dar certo uma religião, é só você ter seguido a linha. Crido em várias coisas que já estavam sendo ditas, mas eles não. O cristianismo aparece no momento histórico, nadando contra toda a correnteza, e aquelas pessoas estavam dispostas a morrer por causa daquilo, porque eles tinham uma convicção na vida deles, que Jesus Cristo havia ressuscitado, que é o fundamento de toda a fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ninguém teria gastado o tempo. E todo o cristianismo teria morrido ali, como foi com outros messias que haviam no tempo de Jesus. Não apenas Jesus, mas outros dezenas de messias haviam naquele tempo, se dizendo o Cristo, se dizendo finalmente aquele que tinha vindo para libertar Israel. Todos eles morreram e não deram em nada. Diz que teve um ali que bateu na trave, que quase ganhou de Jesus, só que morreu. E o túmulo dele está lá até hoje. Agora, nesse camarada chamado Jesus de Nazaré, alguma coisa especial aconteceu. Ele começou a dizer coisas que iam além da questão messiânica. Ele começou a dizer que ele era Deus. E ele começou a dizer que ele iria morrer. E ele não fugiu dessa morte. Ele foi na direção dela. E a outra questão que ele falou é que ele iria ressuscitar. Nem os caras que caminhavam com ele acreditaram nisso. Falaram, não, você está louco. Pensa em você, sai fora, fuja. Aí ele morre, todos ficam desesperados, porque aquilo que ele tinha dito que iria acontecer, da forma como iria acontecer, aconteceu, e ele morre. Todos ficam desesperados, se escondem por causa da perseguição diante dos seus discípulos, e 3 dias depois, ele aparece no meio deles, vivo. Durante mais ou menos 40 dias, Jesus se apresentou para mais de 500 testemunhas oculares, viram ele. E eu e você somos a herança desse testemunho vivo que aconteceu lá em Jerusalém há 2000 anos atrás. Aí quando você crê em Cristo, você começa a experimentar na vida a realidade dessa ressurreição, como eu tenho experimentado nesses 25 anos. Que Jesus Cristo está vivo. Vive em mim e tem feito coisas que meus olhos já têm visto. Esses 25 anos. E aleluia por isso. Quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma fábula, ele está apontando. A vinda de Jesus não é uma fábula, ele está apontando. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aleluia. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Testemunhas oculares. Os caras viram, estavam ali. Versículo 19 em diante. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, aleluia. Lembrem-se das profecias, Pedro está dizendo. Lembrem-se das profecias. Elas apontam para algo que virá. Houve uma profecia toda veterotestamentária que apontava a vinda do Messias. Todas elas se cumpriram em Jesus Cristo. Bum! O Messias está lá. Muito judeu duvida que Jesus não é o Messias, falando que ele não cumpriu todas as profecias que realmente se dizia acerca do Messias. Mas há uma profecia em Daniel acerca do Messias que para mim é o ponto-chave, que é a questão da destruição de Jerusalém. Quando o judaísmo deixa de ser o que era. Quando aquilo que unia eles a Deus, que liberava os seus pecados, que era o sacrifício, é destruído ali no ano 70 no Domini. Deixa de ter sacrifício. Não há mais cordeiros sendo sacrificados uma vez por ano. Não há mais ritos. O templo é destruído. Os judeus ficam dispersos. São dispersos pelo mundo todo. Só são novamente reunidos no século passado. Mais de 19 séculos ficam dispersos, sem terra, sem nação, sem templo. Até hoje, está lá. Se Jesus não é o Messias, as profecias veterotestamentárias falharam. Porque, segundo Daniel, as 70 semanas se cumpriram. Tem que pegar o livro de Daniel, rasgar e jogar fora se não se cumpriu. Em Jesus Cristo, ele se cumpriu exatamente no tempo que devia ter sido cumprido. E por aí se vai. Então lembre-se das profecias, porque assim como essas profecias apontaram para esse Messias que viria, outras profecias estão dizendo que ele um dia voltará. Amém? Isso é muito legal a gente pensar. Que se as profecias do Velho Testamento, que apontavam o seu cumprimento, se cumpriram, as mesmas profecias que estão dizendo que ele voltará, podem se cumprir. E com profecia não se brinca. Isso que é legal. Josh McDowell, num livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, tem um capítulo inteiro que ele dedica só isso, a profecias. Se vocês podem procurar na internet, tem até em PDF para você baixar. Acho que esse livro nem é publicado mais. É um livro sobre apologética cristã. Fala sobre isso. As profecias que se cumprem em Jesus. E ele aponta isso. Olha, fique atento. Porque essas profecias que se cumprem em Jesus, também há outras profecias apontando para a parousia, para aquilo que um dia virá. Lembrem-se delas como uma candeia quando vocês se sentirem perdidos na escuridão. Amém? Amém? Então, quando a gente se sente perdido, a gente se sente meio assim, sabe? Puxa vida, vale a pena a vida? Pedro está dizendo, gente, tragam as profecias à mente. Traga que esse tempo desse mundo é limitado. Terá um tempo, isso aqui vai acabar. É isso. Tem outras coisas que ele vai falar pela frente e que a gente vai voltar a esse assunto. Tenham sempre elas em mente, até que finalmente o dia clareie como uma estrela, Pedro está dizendo. Devemos dar atenção às profecias, porque elas não provêm da vontade humana, mas sim da parte do Espírito Santo. Amém? Então, se eu creio na pessoa do Espírito Santo, e eu creio que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não pode mentir. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você que Jesus virá. Amém? Por mais que o mundo tente conspirar contra, dizendo que não, que isso não acontecerá, a Bíblia está dizendo que sim. Às vezes eu fico pensando, né? tem dias que a gente não está muito bem, tem dia que a gente está mais sujo que pau de galinheiro, né? Daí às vezes eu fico pensando, puxa vida, se Jesus voltasse hoje, me encontrasse nessa situação lastimável, né? Essa semana foi bucha para o meu lado. Capítulo 2, continuando. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, Pedro está falando sobre falsos mestres. Eu acho que a gente mais do que nunca pode dizer o que está acontecendo aí, né? Saiu um documentário chamado Zeitgeist, falando que o cristianismo era um plágio das religiões míticas da Babilônia e outras coisinhas mais. A conclusão desse documentário é que o cristianismo, na verdade, é só uma fotocópia, não há nada de realidade, nada de verdadeiro no cristianismo. Aí alguns especialistas de verdade, porque tudo aquilo ali foi uma teoria da conspiração, refutaram esse vídeo com vários artigos na internet, dizendo que tudo aquilo ali é baboseira. Havia cada coisa de detalhe estúpido no vídeo, assim, que qualquer um que tivesse um pouco de conhecimento sabia discernir. Agora, o povo, de modo geral, o bando a massa alienada, burra que a gente tem nesse país e no mundo todo, que é essa raça que não estuda, não lê, não está interessada em informação, foi levado por isso daí. E começaram a afirmar que realmente aquilo ali era uma verdade. Teve um cara que um dia leu o Código da Vinci e falou que aquilo ali era verdade. Já se criou toda uma teoria. O Brown lá assume, não, gente, isso aqui é uma teoria. Tem coisas que podem ter tudo a ver, né? Pode coincidir com algumas coisas, mas isso aqui é uma teoria. Não, isso aqui é verdadeiro. Não, mas eu que escrevi a porcaria do livro, estou dizendo que não é. Não, é sim, é que você não sabe, você é um profeta. Você recebeu uma revelação da parte de Satanás, entendeu? E aí, isso aí é verdadeiro. Eu estou falando sério, já ouvi um cara que era amigo nosso, era baixista numa banda, dizia, não, aquilo ali é verdade. Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Aí você vai lá ver os evangelhos apócrifos, vai lá ler, você tem que ser muito burro para conseguir ler aquilo lá e ver alguma coisa de insinuante nesse sentido. Lá no grego, a mesma palavra que se usa na questão ali, a palavra que era usada ali para se referir a Maria Madalena como esposa de Jesus, também diz irmã, amiga. A mesma palavrinha no grego. Ora, não, vamos pegar a palavra que nos interessa, que a gente quer sacanagem na parada. A gente tem que fazer Jesus ter uma partezinha dele que é da sacanagem. Né? E a gente inventa isso. Então, cuidado com os falsos mestres que estão por aí. Aí eu estou falando de gente externa, mas também tem gente interna. Tem gente dentro, que é muito pior ainda, que está aqui dentro acontecendo. Não aqui dentro. Né? Não é você, o Brunello. Né? Não é aqui dentro o negócio. É. Mas a gente tem. Aí, aquilo que a gente chama de cristianismo, está aí o tempo todo eu estou recebendo material. Pipe, dá uma olhada nisso. Ah, só olha para o título, nossa, já dá 10 arrepios diferentes na gente. 10 arrepios diferentes o que a gente está vendo por aí. A outra coisa que ele fala é que esses caras trarão heresias destruidoras. Heresias destruidoras. Então, a gente não tem noção do que essas coisas estão sendo ensinadas e o poder que isso tem na vida de uma pessoa. Por exemplo, uma heresia destruidora. Uma vez eu estava conversando lá no centro de recuperação, lá em Foz do Iguaçu, fui dar uma palavra, me chamaram para pregar, eu fui lá pregar. Aí teve um cara que levantou a mão assim, e falou assim, posso fazer uma pergunta? Posso. O que você pensa sobre a blasfêmia do Espírito Santo? Falei, por que você está me perguntando sobre isso? Não, porque eu perdi minha salvação. Falei, mas por que você perdeu sua salvação? Porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Falei assim, tá, mas o que você fez? Falei, não, eu transei com a minha namorada. Falei, orra. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? É. Quem te falou isso? O pastor da minha igreja falou isso. Falei, então você leia comigo aqui. Aí eu abri o texto lá e li o texto. Falei, o que o texto está dizendo aqui? Que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você diz que a obra do Espírito Santo não vem da parte de Deus, mas vem de Satanás. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É quando eu aponto para uma obra que vem da parte do Espírito Santo, eu digo, isso é obra de Satanás. Apontaram Jesus dizendo assim, olha, esse expulsa demônios em nome de Beelzebu. Jesus, de imediato, se vira para eles e fala assim, olha, o que vocês falarem contra mim será perdoado, mas aquilo que vocês falarem contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, não tem nada a ver com tchaca-tchaca na buchaca. Mas tem a ver, sim, com aquilo que nós dizemos acerca dele. Quando a gente olha para aquilo que é real, que é da parte dele, nós dizemos, isso pertence a Satanás. Que é o que os fariseus estavam fazendo. Os fariseus não queriam aceitar a autoridade de Jesus e começaram a apontar que aquilo que Jesus estava fazendo era Satanás que estava fazendo e não Jesus. Certo? Então, essa é uma heresia destruidora. E eu já encontrei muita gente por aí que pensa assim. Pensa que não é mais salvo porque, de alguma forma, fornicou. Usufruiu antes do tempo. E por usufruir antes do tempo, perdeu a salvação. Eu sei de gente que foi expulso de igreja, foi excluído de uma igreja porque adulterou. E cometeu o ato do adultério. E o pastor chegou e orou falando, olha, te entrego na mão de Satanás. Porque você blasfemou contra o Espírito. Se é eu ali, eu amputava a mão dele. Simples e básico. Mas eu acho que a gente também, a igreja acaba tendo o que ela... É a culpa é dela mesmo. Eu acho que a culpa é dela mesmo, de certa forma. Eu não sei se eu sou injusto para com isso, mas quando eu vejo essa grande massa de crente que tem preguiça de pensar, eu fico assim, cara, você tem aquilo que você colhe. Se você não lê, se você não estuda, se você não se propõe a pensar, não apenas com relação às coisas da igreja, com relação ao mundo é assim, a vida é assim. A vida é assim. Algumas teologias, por exemplo, eu estive conversando com uma pessoa um tempo atrás que estava fundada em dívidas, as coisas não estavam dando certo, coisas materiais estavam estragando, coisas desse tipo. Agora, eu pensei, caramba, eu devo ser o cara mais amaldiçoado do mundo, porque eu nunca tenho dinheiro, porque as coisas em casa também estragam, também queimam. Lá em casa também a gente fica doente. Também acorda e dá um dedo na quina da cama, também. Também fecha a porta do carro no dedo. Às vezes abre e acerta a cara. É que sem comentários. Também acontece comigo. Também morre gente na minha família. Também morre. No ano passado morreu duas cunhadas. A Kátia nem dormia de medo. Também morre. É a vida. Aí, se eu tenho uma teologia destruidora, uma heresia destruidora que propõe que eu não posso passar por isso, porque filho de Deus não passa por isso, e isso é uma heresia destruidora. Porque o dia que eu passar por isso, eu apostato da fé. Eu viro as costas para Deus e não quero mais saber de Deus na minha vida. A outra coisa que ele fala aqui é que negarão o soberano. Eu acho que tem a ver com negar a soberania de Deus mesmo. Eu já vi gente falando, pastor falando assim em velório, Deus não quis isso daqui, não é da vontade de Deus. É como se Deus não tivesse o domínio e o controle sobre a vida. Vocês acham mesmo que algum ser humano na face da terra morre se não for debaixo da permissão de Deus? Mas, Pipe, isso vai contra tanta coisa que eu posso acreditar. Eu sei disso. Eu sei que eu e você, a gente não admite isso. Mas se a gente for pensar em questão de justiça, de coisas que a gente não entende, a única coisa mais razoável que a gente tem para pensar e concluir acerca de Deus e nós é que ele devia ter nos matado há muito tempo. Deus já devia ter acabado com a raça humana baseada nesses nossos sentimentos que a gente gera, esses questionamentos que a gente gera acerca da soberania de Deus. Deus já devia ter nos matado há muito tempo. Não sei por que não nos mata. Quer dizer, eu sei por quê. É por causa do seu amor. É a única coisa que sustenta ele, de olhar para nós, e por causa de Cristo ele não nos matou ainda. Mas já poderia ter feito isso há muito tempo. Ele fala de um caminho vergonhoso, porque é isso que realmente está acontecendo. Não é isso? Quando você diz aí fora, você fala assim, eu sou crente. O que, que isso gera nas pessoas? Parece que você acabou de falar, tenho lepra. Ou sou pedófilo. Você sabia que eu sou pedófilo? Está todo mundo correndo. Não quer nem estar junto. Parece que você tem uma doença que vai passar para ele. Então, é um caminho vergonhoso por quê? Por causa que as pessoas insistem em caminhar nesse caminho. Esse caminho. Esses caras propõem um caminho, a gente segue esse caminho, e esse caminho, então, envergonha o evangelho, que é o que a gente tem hoje. Eu fico vendo as respostas de algumas pessoas assim, com relação a tanta coisa que acontece no mundo, inclusive o sofrimento. É um tal de tentar humanizar a pessoa de Deus de uma forma assim, sabe? A gente pega Deus e humaniza ele. Para que Deus, a gente cria ele segundo a nossa forma. A gente não olha para as escrituras o que a Bíblia olha, o que a Bíblia diz acerca de Deus. A gente pega Deus, humaniza Deus para que Deus seja agradável. Para que esse leão da tribo de Judá vire um cordeirinho. E não é. O nosso Deus é sangue nos olhos, é faca na caveira, mesmo. É um Deus que ama, ama, mas também não é um Deus que brinca com as coisas, como a gente vai ver mais para frente. E ele fala aqui que por causa desses caras, a verdade será difamada. É ou não é? Que hoje o conceito de evangélico nesse país não é difamado? É ou não é? Uma vez eu fui fazer um crediar nas casas da Bahia. Pobre é uma bênção, né? Aí quando eu falei, com profissão, chegou a dar um suador, assim, comecei a suar na hora. Escrevi lá, né? Pastor. Reprovaram na hora o crediário. Nunca mais na minha vida eu assinei qualquer documento como pastor. Nunca mais. Até dólar eu coloco, mas pastor... Agora é só dólar. Profissão, dólar. Dólar é dólar. Dólar. Mas... porque se colocar músico também não vai dar muito certo. Então a verdade ela é difamada por causa disso. Então o conceito que se tem acerca da fé genuína cristã é o que já foi disseminado na sociedade. Crente tem o fio queimado. Não por causa de você, mas por causa deles. Por causa deles. Ao ponto que tem gente, quando a gente fala que existe uma igreja de roqueiro em Curitiba, os caras, não. Impossível. Não, mas tem, não pode. Por quê? Porque rock é do diabo. Rock é do diabo e não tem conversa. Versículo 4. Por que eu estou falando que Deus é esse ser faca na caveira? Porque olha o que o texto diz. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro. Aqui diz inferno, no grego, Tártaro. Prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, assim, esse Deus que a gente tenta humanizar, ele olhou para os seus anjos que o traíram e ele lançou no inferno. Pronto. Faca na caveira. Mesmo o cupido que veio lá com o coração, lá, Jesus, não tem conversa. Inferno. Versículo 5, ele diz assim, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então Deus, ele vem e destrói toda a terra. Aí eu fico pensando assim, né? Vamos emocionar esse momento, vamos tornar ele mais trágico do que ele é, para que Deus, de alguma forma, se torne menos humano, por exemplo. Haviam mulheres grávidas naquele momento, no mundo todo? Haviam. Morreram? Morreram. Haviam crianças vivas, milhares de crianças? Havia. Morreram? Morreram. Morreram. Que Deus tirano é esse? É o Deus da Bíblia, meu amigo. É o Deus em quem eu creio. É o Deus que sobe numa cruz e morre por mim. Deus não está interessado na minha opinião. Quando os caras vão lá para a internet e começam a descer uma boca no cristianismo, chamando de Deus de sanguinário, eu falo, é esse mesmo. Meu Deus é faca na caveira. Não perguntou sua opinião, se você gostou ou não. E não brinque com ele, que ele pode acabar com você também, a qualquer momento. Meu Deus é faca na caveira. Não está interessado na sua opinião, se você gostou ou não gostou. Pô, mas Deus podia ter poupado as criancinhas. Bom, talvez ele podia ter feito as criancinhas virarem nuvens de algodão e subirem para o céu e não morrerem afogados. Mas não fez. Podia ter feito elas virarem peixinhos, nemos, saírem voando. Ué, por que não? Meu Deus pode. Se o teu não pode, o meu pode. Peixe voador. Nemos voadores. Podia. Porque a gente é tentado a apresentar somente um lado de Deus. Aí depois a gente tem que ficar se descabelando para tentar se explicar acerca de Deus. Deus não se explicou. Deus não se explicou. Deus não tem nenhuma nota na Bíblia explicativa dizendo assim, gente, antes que vocês pensem acerca disso, eu matei também a criançada por causa disso, que eles poderiam se tornar também como os pais. A gente pode especular isso. Então, Deus anteveio o juízo na vida das crianças, matou mulheres grávidas, não sei. O que eu sei é que ele não perguntou a minha opinião, não se explicou, e eu sou grato a ele porque eu não estava lá. Porque eu podia ter estado lá, e estar fora da arca, e ter morrido. Não é? Agora, outra coisa que também é interessante quando você lê a Bíblia é que Pedro ele não trata o dilúvio como um mito. Havia se passado já quase 6.000 anos, alguns acham menos do que isso, que tinha acontecido o dilúvio global. Tinha se passado. Provavelmente já tinha gente ali que achava que aquilo era mentira, que era duvidoso, como tem hoje. Mas para Pedro, é isso. Aconteceu, está lá, está escrito, então foi. Eu não estava lá, eu não vi, eu não sou arqueólogo, não cavoquei a terra para ver se há evidências arqueológicas acerca disso. Está lá. Hoje a gente tem inúmeras evidências que apontam para um dilúvio. Isso aí é fato, que houve um dilúvio sobre a face da terra. Houve. Isso é fato. Depois, se vocês quiserem, vocês entram lá, eles contradizendo lá, vai lá em dilúvio lá. Tem um monte de documentários lá que comprovam, que tem evidências arqueológicas de que o dilúvio realmente aconteceu. Houve uma destruição global sobre a face da Terra. Houve, está lá. Depois vocês buscam lá. Mas para Pedro é isso. Pedro não trata o dilúvio como mito. Amém? Por que eu estou dizendo que não trata como mito? Porque tem muita gente hoje que é crente que trata. Que olha para o dilúvio e fala, não, isso daí foi uma alegoria. Não tem como você acreditar nisso, Pipe. Com a evolução da ciência, hoje você não tem como acreditar nisso. Gente, não caia nesses jargões. Sabe, isso são jargões, são sofismas lançados somente para confundir você. Se você realmente quer saber, tem como. E eu descobri, eu fui atrás e encontrei respostas. Então, a mim ninguém dá nó. É só você ir atrás. É só você se interessar que as respostas estão aí por todos os lados. 6 em diante, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, aleluia, ponto. Olha, ímpios. Não é interessante isso? Pedro olha e fala, ímpios. Pedro olha para toda uma cidade, Deus olha para toda uma cidade, Sodoma e Gomorra, tira um cara e só sua esposa lá de dentro e mata tudo o resto. Também tinha criancinhas. Também teve churrasco de grávidas. Deus faca na caveira. Não perguntou. Por que vocês estão me olhando com essa cara assustados assim? Porque assim, vocês estão entendendo o que está acontecendo? A minha provocação aqui? A minha provocação, ela é uma provocação de propósito mesmo. É para que a gente pare de ter a ilusão de pensar que Deus é esse humanizado que está aí sendo anunciado. Deus é Deus, soberano sobre a face da terra, rei que traz juízo quando quer e quando deixa de querer. Ele traz juízo e ponto final. Ele não pergunta, ele fala assim, posso te julgar? Dá licencinha. Ele não pergunta. Ele vem, traz juízo e Zé Fini. Acabou. Zé Fini, sei lá que trem é esse? Ele traz juízo e acabou. E aí ele fala assim, interessante, ele fala assim, ó, essas coisas aconteceram com Sodoma e Gomorra, para que você olhe para isso, porque isso é como um exemplo do que vai acontecer com os ímpios. Então ele está apontando assim, olha, lembrem-se das profecias, estão lembrados disso? Então olha, é o seguinte, veio um juízo sobre Sodoma e Gomorra, veio um juízo um dia sobre a terra através do dilúvio, e as profecias estão apontando que um dia virá também outro juízo por meio das mãos do Cordeiro, que virá e trará juízo da mesma forma. Também terão grávidas, também terão bebezinhos. E Deus vai trazer juízo sobre a terra. Então, não é um Deus que a gente humaniza, não é um Deus que a gente controla, não é um Deus que a gente, ele precisa pedir permissão para alguma coisa, se explicar para alguma coisa. O que eu mais vejo no mundo é um ateísmo revoltado contra o Deus das Escrituras. E aí os crentes tentam ficar mudando esse Deus que está lá. Eu não. Os caras vêm falar, ah, porque Deus fez isso. Eu falei, é verdade. Aí eles pegam o rebolado. Eles não têm mais o que falar. Aí eles ficam com um ponto de interrogação na cabeça assim, mas como é que você continua acreditando nisso? Eu falei, mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu creio no Deus que a Bíblia revela. Ponto. Eu não tive, nunca tive um problema com isso. Esse é o Deus que a Bíblia revela. Eu nunca inventei Deus. A diferença é que, se você se propor a inventar Deus que a Bíblia não fala, aí você vai ter um problema. Inventa um Deus e quer usar a Bíblia para defender esse Deus, aí você está lascado mesmo. Porque na Bíblia está lá, você não tem mais como fugir. Quando Deus chega para Saul e fala assim, Saul, é o seguinte, você vai lá e você vai matar todo mundo. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Deus chega para Saul e fala. Saul vai lá, mata alguns, não mata todo mundo. Traz uns bois gordinhos, traz o rei, traz algumas pessoas vivas. Samuel, o profeta, escuta o barulho dos bois. O que é isso? Ah, são os despojos que eu trouxe da guerra. Mas Deus não te mandou matar todo mundo? E Saul perde a sua posição. Deus naquele dia decide, você não é mais rei. E Deus levanta Davi para ser o novo rei. E Saul morre por causa disso. Aí a gente fica, mas Pipe, como é que eu vou falar isso para uma pessoa que não acredita em Deus? Não sei. Eu não vou mudar a Bíblia. Eu vou morrer até o final da minha vida defendendo esse Deus, que é faca na caveira. E esse faca na caveira está vivo. E esse faca na caveira vai vir de novo com a faca na caveira. Com sangue nos olhos. É isso que a Bíblia está dizendo. E aqui a Bíblia fala o seguinte, ó, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Você não sente essa aflição todos os dias na vida, quando a gente olha ao redor? Eu sinto isso, eu sinto uma aflição no meu espírito, uma sensibilidade no meu espírito quando eu olho para o que está acontecendo nesse mundo. Eu fico pensando, está aí, Deus um dia vai trazer juízo sobre tudo isso. Mas enquanto isso eu prego o evangelho para que Deus, de alguma forma, por meio da sua graça, salve alguns entre estes que estão caminhando para a condenação. Versos 9 em diante, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, contudo nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidas pela sua própria corrupção. eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, Pedro ele fala uma coisa interessante. Ele fala que essas pessoas desprezam a autoridade. E para o cristão, a maior autoridade que a gente tem é as escrituras. Que a gente tem aqui sobre a face da terra são as escrituras. Eu não sou a maior autoridade sobre a vida de vocês. Não é o Lula, não é a Dilma, não é ninguém. A maior autoridade sobre a face da terra, para mim, para você, como cristão, é as escrituras. Amém? Qualquer autoridade que eu trouxer que não condiz com ela, eu estou em pecado contra a vida de vocês. Amém? Então, por isso que eu dou a vocês a liberdade de discordarem de mim em assuntos teológicos. Ponto. Porque nós estamos tratando de discordância em assuntos teológicos. Você tem o direito a pensar diferente acerca disso e a gente discutir acerca disso. Mas você não tem a liberdade aqui dentro de dizer que as escrituras não é a palavra de Deus. Porque quando você diz isso para mim, acabou a nossa conversa. Porque a fonte de autoridade que está sobre mim e sobre você deixou de ter importância. E aí não temos mais o que discutir. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Amém? Se a Bíblia é essa autoridade, então nós temos uma autoridade que nos rege e que, portanto, nós podemos discutir debaixo dessa autoridade, que é a crença de que ela é a palavra de Deus. Ponto. A partir do momento que a Bíblia não é a palavra de Deus, uma mulher lá, eu nem falei sobre predestinação, eu só zoei lá, fiz uma piada com o Bolsonaro lá, falei, postar fotos do Bolsonaro é mais legal do que discutir predestinação, uma coisa assim, né? É mais o quê? Mais polêmico, é. Mais polêmico do que discutir predestinação. A mulher foi lá e começou a refutar o que eu escrevi. Não, porque a predestinação foi mudada. Vixe. Porque a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, vixe. Eu falei, nossa, mas o que tem a ver o Bolsonaro com a Bíblia? O que tem a ver o Bolsonaro com isso e com aquilo? Então começou a refutar a predestinação ali, porque foi. E aí o apelo para mim, eu vi um tal de Fábio Sabino também esses dias fazendo um vídeo sobre crítica acerca da Bíblia, um teólogo, e ele falou uma coisa interessante, ele falou assim que João, ao escrever aquilo, ele foi tendencioso. A proposta dele era refutar a doutrina da predestinação, e ele falou isso, que João foi tendencioso. Falei, mas peraí, que caminho que é esse que a gente está seguindo, afinal de contas? Porque aí, se o argumento é esse, qualquer um pode usar. Quando Pedro fala, por exemplo, quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre sexo antes do casamento, alguma coisa nesse sentido, eu também posso. Ah, eu acho que Pedro foi tendencioso ali. Pedro não era muito chegado na coisa, então. Foi tendencioso. Então, assim, a gente começa a inventar. A gente começa a colocar coisas a mais. Né? Então, eles desprezam essa autoridade, são insolentes e arrogantes quando difamam os seres celestiais, nunca param de pecar. Para mim é uma característica, a pessoa está sempre no pecado, nunca para de pecar. Ela é compulsiva para com o pecado. Se entregaram ao pecado como Balaão o fez, Balaão foi comprado, dinheiro... Tinha tudo a ver com dinheiro. Deus fala, não amaldiçoe, porque esse povo aí é menino dos meus olhos. Mas, Deus, o dinheiro é bom. Então, por causa do dinheiro, a gente negocia a nossa fé. A gente negocia os princípios, os valores da fé. Dinheiro. Eles são fontes sem água. Eles foram criados para matar a sede, mas eles não estão matando a sede. Eles seduz os que buscam fugir do pecado. As pessoas querem fugir do pecado e eles apoiam o pecado. Quando eu vejo um vídeo, por exemplo, de teólogo que vai para a internet e começa a defender a liberação do aborto, estou pensando, pô, a coisa está feia mesmo, né, cara? Liberação do aborto, a liberação de alguns tipos de drogas. Quando a gente começa a ir para lá e ver esse tipo de coisa, uma amiga minha, ela quebrou o pau comigo lá a respeito do aborto essa semana lá. Que ela acha que realmente, em caso de estupro, está liberado, mas daí não foi mais só para estupro, acha que, por exemplo, quando você comete, quando uma pessoa de baixa renda aborta, você está abortando um marginal. Então você é aborto profético. Você tem o poder de antever o caminho daquela pessoa e você aborta ela antes. É. Interessante isso, né? É Deus, pessoas viram Deus, né? Profeta, aborto profético isso. Então, porque daí diminui a marginalidade. Não existe nenhum estudo na face da terra. Nem nada na face da terra pode chegar a essa conclusão, gente. De que porque você é filho de bandido, você vai virar bandido. E de porque você é filho de pessoas que são gente boa, que você não pode virar bandido. Se for assim, vamos exterminar a raça humana. Porque potencialidade cada um de nós aqui temos para virar uma desgraça na face da terra. Então vamos exterminar a raça humana, que é o que Deus já devia ter feito há muito tempo, se fosse para pensar nesse aspecto. E eu estou falando da pessoa que é cristã, gente, que acredita na Bíblia e está defendendo o aborto. O aborto profético, inclusive. Você antevê, aí você, eu acho que esse aqui vai virar bandido, vou matar. Pum. Aí a grande questão para mim, que eu acho que o pastor Silas Malafaia uma vez até citou com um exemplo, que eu achei muito interessante, que ele falou assim, por que não então esperarmos 9 meses, quando a criança nasce, você pega um pedaço de pau, assim, um taco de beisebol, na frente de todo mundo, assim, você racha a cabeça da criança. Por que não? É só porque a gente não está vendo? Só porque o assassinato está acontecendo dentro do útero lá? Porque tem uma sonda sugando pedacinhos por pedacinhos. Só porque a gente não está vendo. Ah, mas aqui é mais... Eu sei que é. É horrível mesmo. É horrível mesmo. E é para ser horrível mesmo. Porque quem é humano sabe do que nós estamos falando. Pedro fala então que liberdade não é o pecado. O pecado é a escravidão. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que para ser santo é a grande luta. E para ser um pecador é uma maravilha. Flui de nós. É um DNA, assim, flui, uma benção. Procure viver uma vida cheia do Espírito para ver como é que acontece. Você não tem que lutar contra você todos os dias, nadar contra correntezas, escalar montanhas na unha. Agora, para o pecado, meu querido, vai para a galera, assim, o negócio te leva. Quando você vê, você está lá no meio. Lá, você não faz esforço nenhum, você flutua, igual o Nemo, assim, flutua. Vai lá para o meio da sacanagem, você não faz esforço nenhum para isso. Agora, quando você se propõe a ser um cara santo na tua geração, aí o bicho pega. Para encerrar, versos 20, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então, conhecem o Evangelho e ainda assim permanecem no pecado. Não somente nós estamos tratando de questões ligadas ao pecar, mas a Bíblia está apontando ao tornar-se o estado pior do que era antes. Então, eu já conheci gente que era pecador antes de se converter, entre aspas, e depois que se desviou, entre aspas, se tornou pior do que era. O cara era bêbado, ele ficou duas vezes mais bêbado do que era antes. Então, Pedro está apontando isso, que esses caras, quando saem do Evangelho, se tornam pior do que eram antes. E é pior o estado, porque conhecem o Evangelho. Vocês entenderam o que Pedro está dizendo? Porque você, quando você não tem conhecimento acerca de uma coisa, e você comete aquilo, você está fazendo aquilo no tempo da ignorância. Agora, quando eu tenho conhecimento de que algo está errado, e eu permaneço cometendo, Pedro então aponta que esse estado é pior do que antes. Oi? Aí é abraçar o capeta, porque eu sei a saída, eu sei, eu conheço a luz, e eu insisto em permanecer nas trevas. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, gente, porque Pedro está apontando isso. Domingo que vem eu vou falar sobre o capítulo 3, a parte final, que é a parousia. Porque Pedro está apontando para algo que virá, que é o juízo. Pedro prepara toda essa cama aí para nos chamar a atenção de que o juízo virá. E Deus não está pedindo permissão para isso. Amém? Fique em pé. Feche seus olhos. Santo Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, porque as Escrituras te revelam como um Deus de amor. Mas, Deus, nós também sabemos, Senhor, que as Escrituras revelam um Deus de justiça. Que Tu és esse Deus que um dia trará juízo sobre a face da terra. Nós Te louvamos porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. Nos salvou, nos redimiu, nos colocou na condição de santos diante da Tua presença e não mais de pecadores, mas agora somos santos diante de Ti, Senhor. Deus, nos ajude a caminhar nesse mundo, Senhor, sempre tendo em mente aquilo que a Tua palavra aponta, Senhor. Crendo que realmente a qualquer momento, a qualquer instante, Deus, os céus se abrirão e nós o veremos face a face, Senhor. Deus, livra-nos de caminhar, Deus, num caminho alienado disso, Senhor. Não estando preocupado com isso, não vivendo uma vida de santidade nesse mundo, Senhor, de busca de santidade. Deus, afasta do nosso caminho os falsos mestres, Pai. O engano, a mentira, as heresias que destroem a fé genuína no Teu Evangelho, Senhor. Guarda todos nós que estamos aqui, Senhor, no Teu esconderijo, proteja-nos com o manto da Tua graça, Senhor. É o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Dá um abraço no seu irmão que está ao seu lado aí. Tenha uma ótima semana.